quando acordei, o pensamento foi bater bem longe, a saudade de você é imensa. Tudo é tão tristonho nessa vida de flores e espinhos, sem amor e sem carinho. É como um passarinho voando à procura do ninho. Apaixonado, que vive atormentado à procura desse amor. O que vou fazer? O que vou fazer sem você aqui na minha vida? O que vou fazer sem teu amor, minha querida? Depois que apanhei, agora sei. Por favor, perdoa esse homem à toa, que é seu caso de amor. Seu caso de amor.